5, 4, 3, 2, 1. Fico na espera pra ver se você vem. A noite é muito longa, mas tá tudo bem. Só falta você. Boa tarde, amigos ouvintes da nossa 98. Inicia mais uma vez. Homenagem ao artista. Onde você escolhe o seu artista preferido. Onde você faz a diferença. Onde você dá o seu voto de confiança. E decide quem será homenageado aqui na nossa 98. No programa especial musical. Homenagem ao artista. Rádio RCI FM. Bregablog.com. Apresenta pra você. 11:30. O escolhido de hoje é um dos cantores populares do Brasil, o fenômeno sertanejo. Léo Magalhães foi escolhido pelo povão, pela votação. A votação aí, né, pequena, mas bem importante para esse especial desse final de semana. Iniciamos agora no momento e agradecemos a você sempre, ouvinte pelo nosso blog e também ouvinte pela nossa região, onde você escuta pelo 3289-1849 8793-3341. Hoje é sábado, dia de especial musical da nossa parceria com a Rádio 98 FM. E hoje, imperdível com o grande cantor Léo Magalhães, para você até às 18 horas. E o resultado foi o seguinte: tivemos aí um trio emocionante aí, Cristiano Neves, Júlio Nascimento e Léo Magalhães, que foi o vencedor. O Cristiano Neves ficou em terceiro lugar com 29% dos votos, Júlio Nascimento 32% e Léo Magalhães com quase 39% dos votos das pessoas que votaram. E hoje está sendo homenageado aí esse grande cantor, Léo Magalhães. Então, você aí se organize com a sua família, que a partir de agora está o fenômeno da música sertaneja. Cidade, duas horas, mata saudade, são 3 da manhã. Hoje eu vou te amar. Onde anda meu amor? Diga por favor, o que está fazendo aqui? E além de você participar, além de você curtir, além de você cantar com as músicas do Léo Magalhães, você também vai poder conhecer um pouco da vida desse artista, da vida desse cara que está sempre fazendo sucesso, agenda cheia. Vamos falar da sua agenda, vamos passar aqui informações de grande importância para você, nosso amigo ouvinte. Para a gente iniciar a nossa programação, o nosso grande especial de hoje com Léo Magalhães, vamos começar aqui com a música do disco novo, né? Uma das músicas que eu acho fundamental nesse disco que ele lançou, né? O seu nono disco, né? Nono disco aí. O nome da música é Aí o Homem Chora. Homenagem ao artista com ele, Léo Magalhães. Especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Muitas vezes ela abriu o coração pra me entregar o seu amor. E eu, feito idiota, inconsequente, nunca parei pra ouvir. Confesso que eu tive em minhas mãos a joia rara e nunca dei valor. Não cuidei, não lapidei, então dancei, tenho que admitir. Hoje minha vida é só beber e chorar. O meu travesseiro é a mesa do bar. Desculpe esse vexame por me descontrolar assim. É que a saudade tá doendo em mim. Pode ser duro na queda, ter coração de pedra, mas quando o grande amor vai embora, aí o homem chora, aí o homem chora. chorar. Pode ser duro na queda, ter coração de pedra, mas quando o grande amor vai embora, aí o homem chora, aí o homem chora, aí o homem chora. Em casa ou no trabalho, no comércio, bregablog.com. Acesse. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Apaixonado, eu canto, eu bebo, choro por você. Não sou cachorro, não, mas tô assim levando mal. Confira a hora certa, 16 horas e 18 minutos. Homenagem ao artista com ele, o fenômeno sertanejo Léo Magalhães, começando aí com essa música aí. Aí o homem chora, essa é pra chorar, rapaz. Vamos iniciar aqui na sua biografia, sua história. Natural de Teófilo Otono, Otoni, Minas Gerais, em 19 de junho de 1980. Nasceu desde menino o grande Leonardo Magalhães, ou seja, Léo Magalhães. Cantorava de tudo, especialmente as músicas sertanejas. Na adolescência, começou a cantar em bares e reuniões familiares. E tempos depois, onde quer que houvesse rodeios, vaquejada ou exposições agropecuárias da região, lá estava Léo com seu grande violão. Dom de um afinado timbre de voz, a época fazia do seu repertório um desfile de sucesso com as canções das duplas sertanejas, com que mais se identificava Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo, João Paulo e Daniel, Chico Rei Paraná, Gian Giovanni, Bruno e Marrone, Guilherme e Santiago. Com um jeitinho bem mineiro de ser, Léo Magalhães aprimorava ainda mais o canto e sua própria identidade musical, não parando mais de fazer shows. Em seu estado, já era considerado celebridade, recebendo vários prêmios como melhor intérprete, lhe concedendo assim as aberturas dos shows dos grandes nomes nacionais da música. Me mandando uma fechada, é um garçom que me consola, me falando, ela volta, me com calma. Pichei nos muros da sua rua, telefone pra você me ligar, endereço lá no seu e-mail, internet é só acessar. O seu nome nos vidros dos carros, o seu rosto lá no outdoor, pra que veja e sinta o meu apelo. Tô carente, tô triste, estou só, e do alto vou de avião sobrevoar a sua cidade. E vamos atender o primeiro pedido de hoje. O pedido vem lá de São Miguel do Taipu. Um abraço aí a toda a galera de São Miguel do Taipu. Nosso amigo Washington, né? O Washington tá curtindo com a gente. Um abraço aí, nosso amigo Washington. Também o nosso amigo Zequinho. Um abraço aí, nosso amigo Zequinho, curtindo sempre a nossa 98. Ele pediu a música Nosso Amor Já Era. Vamos ouvir na programação especial musical, homenagem ao artista com ele, Léo Magalhães. Pregablog.com, 3 anos de sucesso. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Nosso amor já era. Por que me enganou todo esse tempo prometendo tanto amor? Tô precisando saber, mas fale de coração, se é verdade ou não, o que a cidade está comentando. Mas olha o que vai dizer, pra não se arrepender, depois você vai terminar chorando. Depois, não vá dizer que se enganou na decisão, não vá querer de volta o meu coração. Aí se eu encontrar um novo alguém que me dê amor. Depois, não vá dizer que se enganou na decisão, não vá querer de volta o meu coração. Aí se eu encontrar um novo alguém que me dê amor, eu vou te dizer não. Que nosso amor já era. Por que me enganou todo esse tempo prometendo tanto amor? Tô precisando saber, mas fale de coração, se é verdade ou não, o que a cidade está comentando. Mas olha o que vai dizer, pra não se arrepender, depois você vai terminar chorando. Depois não vá dizer que se enganou na decisão, não vá querer de volta o meu coração. Se eu encontrar um novo alguém que me dê amor. Depois não vá dizer que se enganou na decisão, não vá querer de volta o meu coração. Aí se eu encontrar um novo alguém que me dê amor, eu vou te dizer não. Depois não vá dizer que se enganou na decisão, não vá querer de volta o meu coração. Aí se eu encontrar um novo alguém que me dê amor. Depois não vá dizer que se enganou na decisão, não vá querer de volta o meu coração. Aí se eu encontrar um novo alguém que me dê amor, eu vou te dizer não. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Eu choro de saudade dela, e daí eu tô pagando. Tô me acabando na caixa. Homenagem ao artista com ele, Léo Magalhães, 16 horas e 24 minutos. Acesse www.bregablog.com. Também rcifm98.com.br. Lá você participa conosco ao vivo pela internet, onde você deixa lá o seu pedido musical através do meu compadre, amigo, irmão, parceiro Jackson da Cruz, que está lá para te atender e mandar as informações aqui, tá certo? Um abraço nosso amigo Jonas Pereira, grande radialista lá da Rádio Canabrau FM, ouvindo a gente pela internet. Um abraço aí, meu amigo Jonas Pereira, o apresentador do programa Amado Batista, é o show toda sexta-feira, né? Na cidade de Miguel Comum, na Bahia. Um abraço aí a todos que fazem as lojas Os Micucci, né? Nosso amigo Vicente Micucci, né? Um abraço aí, Jonas Pereira, grande radialista, grande locutor. Um abraço aí a todos por mim, tá bom? Um abraço aí a toda a galera de Miguel Comum na Bahia, que retransmite aqui a nossa 98. É um prazer imenso estar sempre com vocês aqui, é uma satisfação imensa, tá? Obrigado pela sintonia. Olha, quem tá pedindo aqui é a nossa amiga Carmen. Nossa amiga Carmen tá curtindo com a gente, né? Tá dizendo, Luciano, que programa especial é esse? Gosto muito do Léo Magalhães. Você pode tocar uma música pra mim? Toma lá da cá? Claro, com certeza. A música que você pedir, a gente toca, tá? Muito obrigado pela sua participação. Vamos ouvir o homenageado de hoje, é ele. É o grande fenômeno sertanejo, Léo Magalhães. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Pensando que eu vou ficar correndo atrás, te dar de bandeja outra vez meu coração. Essa pegadinha, meu bem, já não caiu mais. Chega de quebrar a cara com essa paixão. Não vou, não. Já foi o tempo que eu morria de amor por você. você me fazia sofrer. Agora nem preciso fazer mágica pra te esquecer. Agora é toma lá da cá, pisou comigo, eu vou pisar. Toma lá da cá, me deu porrada, vai levar. Agora é toma lá da cá, quem me fizer chorar também faço chorar. Vai ser meu jeito de gostar. Ficar correndo atrás, te dar de bandeja outra vez meu coração. Essa pegadinha, meu bem, já não caiu mais. Chega de quebrar a cara com essa paixão. Não vou não. Já foi o tempo que eu morria de amor por você. Já foi o tempo que você me fazia sofrer. Agora nem preciso fazer mágica pra te esquecer. Ser meu jeito de gostar. Agora toma lá da cá. Agora é toma lá da cá. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. A música embala muitos momentos de nossas vidas. Se você procura aquela canção que embalou seu romance ou sua infância, conheça o bregablog.com. Há 3 anos divulgando a música romântica. Lá você encontra discografias, vídeos, entrevistas e web rádio. Tudo grátis, especialmente para você, nosso leitor. E disponível 24 horas por dia. Acesse www.bregablog.com. A casa da música brega. Brega é chique. Alô, alô, alô, fala comigo. Alô, alô, te esquecer não consigo. Especial musical com ele, Léo Magalhães. 16 horas e 30 minutos aqui na nossa 98. Telefone que não para, as ligações não para. E a turma tá curtindo aí, de sempre, né? Um abraço aí a todos vocês pelo carinho. Agora eu vou atender o pedido aqui da nossa amiga Vanessa, lá do Conjunto Caio Correio. Um abraço aí a nossa amiga ouvinte Vanessa. Ela tá pedindo a música O Cara Errado. Um abraço a você, Vanessa, a todos aí do Conjunto Caio Correio, sempre na sintonia dos especiais musicais aqui da nossa 98. Muito obrigado, sempre, sempre, de coração. Vamos ouvir, porque o Léo Magalhães não para de cantar, né? Vamos ouvir aqui na nossa programação, homenagem ao artista com ele, Léo Magalhães. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. De bobagem, o amor que eu te dei, aposto que um dia e vai pedir arrego. Quem tem paixão no peito, levante a mão e canta pra mim. Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão. você foi. Deixe de bobagem. Escute o que eu digo. Um amor que é. Aposto que um dia. E vai pedir a rei. Quero ver a galera da frente aqui comigo. Na hora que. E descobri que ele é só ilusão. Porque nem faz amor como você. Só você. Na hora que. Porque nem faz amor. Aí você vai ver que dorme com o cara errado. Que te deixa na mão depois de ter cruzado. E aí nem realiza suas fantasias. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. O melhor acervo musical da música popular brasileira, bregablog.com. Se você vem, a noite é muito longa, mas tá tudo bem. Só falta você. O tempo é inimigo e corre devagar. E uma vontade louca de te encontrar. Sozinho, por isso reclamo. Só quero te dizer que é você que eu amo. Não existe outra mulher pra mim. Especial musical com ele, Léo Magalhães, 16 horas e 35 minutos. Por aqui o nosso amigo Dinho do Blog, rapaz. Dinho do Blog curtindo aqui, especial musical com Léo Magalhães, né, Dinho? É, rapaz, ele tá lá na configuração da rede ali, tá aprendendo as coisas. Tá desenrolando, danadinho, viu? É, isso aí é o cara, os quase quietos moral.com. Eita, rapaz. Ele gostou. Sheila olhou pra cá sorrindo, rapaz. Sorrindo. Vamos falar um pouco mais aqui sobre o Léo Magalhães? Mas tem ouvido na linha aí? Tem ouvido na linha? 3289-1849. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Quem fala? Quem dá quem, boa tarde pra quem, gente? Quem será? Não quem sei. Será? Nossa amiga Dona Josefa. Com certeza. E aí, doutora, como é que está a senhora? Tudo bem? Eu tô ótimo, e o senhor, doutor? Como é que está? Melhor agora com a senhorita. Tem muitos clientes aí, você atendendo muitos clientes. Muitos clientes, é. A minha agenda está lotada. Ô, coisa boa, né? Tá vendo a zona, não? Bagunça? É, tô vendo aqui. Oi. É muito cliente, eu não sei qual é o que eu atendo primeiro. Diga aí, nosso Zé, seu pedido. Qual é hoje o. Oi? Qual é a música bonita que tá cantando hoje? É Léo Magalhães. Léo Magalhães, né? Isso. Qual é a primeira música dele, você sabe? Tem um bocado aqui, viu? Das primeiras. Pronto, vou colocar uma das primeiras pra senhora. Aham. Tá certo? Vou oferecer pra alguém? Pra todo mundo que tá ouvindo e a bagunça que tá na minha casa, que eu não sei quantas pessoas tem. Pronto, manda um abraço aí, um beijão pra toda a bagunça. É, tá? Um beijão de volta e um abraço. Abraço, nossa amiga. Tchau, tchau, tchau. Abraço, Dona Josefa, lá na rua, né, Gamenon Magalhães. Essa alegria toda, né? Sempre bom, né? Isso aí passa clima e coisa positiva pra gente, né? Falando um pouco mais sobre Loma... Tem mais aí? Tem 87933341. Alô, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Opa, nosso amigo Raminho Cirandeiro de Pilar. Tudo bom, seu Raminho? Tudo bem, Luciano. Um grande abraço pra você e pra toda a sua família, tá bom? Tudo bem, meu filho? Vanido Marinho também, passou na família de Vanido com o meu marinho, Paulo Antônio Nestor. Também eu mando um abraço grande também para a Zequina, para a Zeneza, outro abraço para o Mané de Lula e outro para o seu Rosido, tá bom? Certo. E outro puxão aqui na cidade de lá, né? Muito bem. Eu não deixo esquecer, né, Luciano? Muito bem. Olha, Luciano, eu quero escutar a segunda música desse cantor que nós assim pediu, tá bom? Certo, ok. Obrigado, nosso amigo seu Raminho, lá do município de Pilar, curtindo com a gente, né? Um abraço aí pra ele. Obrigado pela sua sintonia, tá? Muito obrigado mesmo, de coração. A gente fica feliz com isso. Mais um vídeo na linha pelo 8793-3341. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Lia. Lia, tá falando de qual rua, Lia? A rua Antônio Lopes da Silva. Antônio Lopes da Silva, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Diga aí, querida, a música do especial musical do Léo Magalhães? É, Nas Grades do Amor. Nas Grades do Amor? É. Que mais? Só quero oferecer pra minha filha, Paloma. Um abraço pra você também, querida, muito felicidade, viu? Um abraço aí, nossa amiga Paloma, também, né, curtindo aí, né, com a Lia. Um abraço aí a todos da rua Antônio Lopes da Silva. Essa grande audiência também nessa rua aí. Vamos falar um pouco mais aqui da sua vida, do nosso Léo Magalhães. Vamos falar aqui. A necessidade de ter seu primeiro trabalho registrado em CD já era uma existência, até o mesmo do próprio público que admirava o seu trabalho. Esse grande desejo concretizava-se com o lançamento fonográfico em 2003, com destaque para o hit Camas Separadas, de Lindomar Castilho, e alcançar a marca de 150 mil cópias vendidas, rendendo a Léo o seu merecido espaço na mídia nacional. Daqui a pouco falamos mais aqui do Léo Magalhães. 3289-1849. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Dona Carminha. Dona Carminha Merendeira, tudo bem? Tudo bem, meu filho. Liguei, Dona Carminha. Ah, eu quero lá, dois pra nunca mais. Certo, vamos oferecer pra alguém? É pra Suzana, Adriana, Joana Tassa, André, Suzana, Sueli. Todas as sete Maria. Tá bom, tá certo, Dona Carminha. Um abraço pra senhora. Pra você também, pra Dona Zefinha. Dona Zefinha é uma graça na água. Dona Zefinha, né? Muito bem. Mas tá, pra você. Tá bom, Dona Carminha. Um abraço. Felicidades aí. Tenha uma boa tarde aí. Muito obrigado pela sintonia aqui no especial musical. As pessoas ligando aqui, participando. Também vindo deixar o recado aqui pra curtir a música. Amanhã. Vamos atender o pedido aqui, nosso amigo Jaime, que tá curtindo com a gente. Um abraço aí, nosso amigo Jaime, lá da rua Alcino Saraiva da Silva. Um abraço aí, nosso amigo Jaime, a todos. É, Alcino Saraiva também, nossos amigos Daniel e Diego, né, da Bombonier dos Irmãos. Um abraço aí a essa galera aí. Ele pediu a música Tentação Cruel. Vamos ouvir aqui. Especial musical com ele, homenagem ao artista Léo Magalhães. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Parei pra pensar, pra viver chorando, implorando seu perdão. Resolvi mudar. Eu confesso que às vezes sem explicação, vai me ver chorar, sem acreditar. É melhor assim. Eu pensei que fosse o dono da verdade. Foi um erro meu. Mas eu juro que vou tentar. Nossos sonhos vou resgatar. Em um segundo eu faço tudo pra te ver feliz, como eu sempre quis. Dou a vida pra não te ver chorar. Uma chance a mais não é pedir demais. Então deixa eu tentar. Meu pau, meu pé,

especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Apaixonado eu canto, eu bebo, choro por você. Não sou cachorro não, mas tô assim levando uma vida. E aí também você curtiu um pedacinho aí do Léo Magalhães cantando no programa de Fátima Bernardes, né? A gente não pode deixar essas coisas aqui de fora, que é muito emocionante aí, vendo o Léo cantando, né? Daqui a pouco também a gente vai colocar aqui o Léo com o Amado Batista, né? Tem pedido aqui já, cuida de mim, e outras coisas mais aqui. Vamos, né, atender mais pedidos aqui. Tem pedido aqui de músicas mais antigas do Léo Magalhães, né? Vamos ver se a gente encontra aqui, é muita música, né, dos nossos arquivos, mas a gente vai tocar logo a música aí, deixa eu ver, rapaz... É, essas músicas aqui, quem sempre tem em mãos mais fácil aqui é o nosso amigo Ivanildo Marinho, né? Não sei onde é que ele coloca essas músicas, mas daqui a pouco a gente atende esse outro pedido aí, né? Vamos ver aqui. É, vamos falar um pouco mais aqui da vida do Léo, vamos falar um pouco mais aqui. Com os primeiros passos impulsionados pela vendagem de seu primeiro álbum, Léo foi representante nato do novo ritmo que despontava no norte e nordeste do Brasil, o Arrocha, lançado já o seu segundo CD com o título Em Ritmo de Arrocha, cuja tiragem inicial foi de 100 mil cópias, que foi vendida antes mesmo de chegar às lojas. Isso aí mostra o impulso e o fenômeno que esse grande cantor ia ser, né? Pode ter certeza que o Léo veio para ficar mesmo. E é um dos cantores mais populares que tem hoje. E é um dos cantores que mais fazem show em todo o Brasil, principalmente no Nordeste. Ter os namorados, eu sozinho, esta cena dói na alma. Todo mundo se mandando, mas fechando é um garçom que me consola, me falando, ela volta, me com calma. Pedindo arrego, ouça o que eu tenho sofrido. Já não é mais um segredo que eu sou. Vocês! Apaixonado, eu canto, bebo, choro. Não sou cachorro, não, mas tô assim levando uma vida de cão. Eu sozinho, esta cena dói na alma. Todo mundo se mandando, mas fechando é um garçom que me consola, me falando, ela volta, amigo, calma. Apaixonado, eu canto, eu bebo, choro por você. Não sou cachorro, não, mas sou assim, levando uma vida de cão. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Apaixonado, eu canto, bebo, choro por você. Não sou cachorro, não, mas tô assim levando uma vida de cão. Eu, namorado, eu sozinho, esta cena dói na alma. Fechando é um garçom que me consola, me falando, ela volta, amigo, calma. Bom, vamos atender aqui os nossos pedidos, a pedido aqui é do nosso amigo Raminho Cirandeiro, um abraço aí. E também para nossa amiga Dona Josefa, lá da rua Gamenon Magalhães, e toda a galera curtindo com ela aí, né? Toda a sua família. E o nosso amigo Raminho Cirandeiro, lá de Pilar, a todos aí do município de Pilar, obrigado pelo carinho. Vou tocar aqui a música 1º de Abril para vocês, tá? É um dos primeiros sucessos também do Léo Magalhães, assim, né? Já com essa grande repercussão dele. Vamos ouvir aqui na homenagem o artista com ele, Léo Magalhães. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. melhor conteúdo da música popular brasileira. Bregablog.com. Acesse e fique à vontade. O melhor acervo musical da música popular brasileira. Bregablog.com. Alô? É você? Sou eu. Fiquei sabendo que você andou bebendo. Se eu bebi, não foi por causa de você, posso jurar. Se eu chorei, me deu vontade de chorar. Não vá pensando que ainda sofro por você. E a minha foto, você mostrou pra alguém? Se alguém falou que andei mostrando seu retrato, isso é conversa. A sua vida quer saber, não me interessa. Eu te asseguro, eu nem me lembro de você. Eu brinquei, você caiu. Na verdade, hoje é primeiro de abril. Léo Magalhães. Musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Na programação, homenagem ao artista com ele, Léo Magalhães. 17 horas e 17 minutos. Telefone liberado 3289-1849, 8793-3341. Nosso amigo Jackson, se já tiver por aí músicas, também pela internet, pode mandar aqui pra gente, tá? Pode mandar aí que a gente aproveita e passa também as músicas dos ouvintes que estão na escuta aí, aqui da nossa emissora. Muito obrigado aí, nosso amigo Jackson da Cruz, nosso grande parceiro. Olha, vamos falar mais aqui sobre um pouco mais do Léo Magalhães. Olha, um novo fenômeno da música brasileira ia se moldando e logo o terceiro CD de carreira chegava aos fãs e consagrados vários sucessos em todo o Brasil. Como segura essa onda? Mais uma vez, Léo é recordista absoluto em execuções de rádios em todo o Nordeste. Com um sucesso relativamente progressor, Léo viaja pelos quatro cantos do país, mostrando seu trabalho de forma dedicada e eficaz, sendo assim prestigiado por todos os públicos que iam se multiplicando dias após dia. Em seu quarto CD, com um repertório em homenagens ao forró nordestino, o sucesso do cantor se junta à empresa LB Produções Artísticas, ou que o consagra com a marca inquestionável do mais novo fenômeno da música popular. Vivendo um dos melhores momentos de sua vida profissional, Léo lança seu quinto CD com o título Arrastando Multidões, volume 5, que consolida de uma vez por todas o cantor ao seu país, sendo tocado e divulgado em todos os estados brasileiros. A frase "O artista vai onde o povo está" foi literalmente executada por Léo com os sucessos Locutor e Não É Amor. Que eu te amo demais de verdade, e do alto vou de avião sobrevoar sua cidade e gritar para você me ouvir. Que eu te amo demais de verdade. Quem tá curtindo também o nosso especial é o nosso amigo Gonçalves. Um abraço aí, Gonçalves. Um abraço para você, nosso amigo Gonçalves. E também o Mike, nosso amigo Mike, tá curtindo aí e tá pedindo a música 11:30 do Léo Magalhães. Vamos curtir agora na nossa 98, no especial musical com ele, Léo Magalhães. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Melhor acervo musical da música popular brasileira. Bregablog.com. Fico na espera pra ver se você vem. A noite é muito longa, mas tá tudo bem. Só falta você. O tempo é inimigo e corre devagar. E uma vontade louca de te encontrar, de te matar de prazer. E eu fico sozinho, por isso reclamo. Só quero te dizer que é você que eu amo. Não existe outra mulher. Eu tô na espera, meia Musical, musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Apaixonado, eu canto, eu bebo, choro por você. Não sou cachorro, não, mas tô assim levando uma vida de cão. 17 horas e 24 minutos aqui na nossa 98. Especial musical com ele, Léo Magalhães. Né, bombando aí, o grande audiência. As pessoas participando aqui. Temos mais ouvinte na linha 3289-1849. Alô, boa tarde. Boa tarde, garoto. Quem fala? Fabiana. Fabiana da Rua Projetada, ó, tudo bem, Fabiana? Tudo bem. Ô, oh, coisa boa, diga aí, querida. Eu quero ouvir a música Meu Apelo. Meu Apelo? É. Vou oferecer pra alguém? Vou oferecer pra Isamada, pra todo mundo que gosta da música do Léo Magalhães, e pra toda a minha família. Muito bem, querida. Mais alguma coisa? Tá bom, promete. Um abraço aí, nossa amiga Fabiana, lá da Rua Projetada, ó, curtindo com a gente, um abraço. Pra você, tá, querida? Muito obrigado por essa sintonia. Vocês que fazem essa diferença, vocês que fazem essa audiência. Mais ouvinte na linha 3289-1849. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Jéssica. Jéssica, tá falando da onde, Jéssica? Da Rua Arsino Saraiva. Rua Arsino Saraiva, tudo bem com você? Tudo. Diga aí, querida, a música de hoje? 24 horas. 24 horas. Quero oferecer pra minha mãe. Qual é o nome da tua mãe? Josiane. Deisiane. Josiane. Certo. Vai oferecer pra mais alguém? Pra toda a família e pra vocês também. Tá bom, Jéssica. Um abraço pra você. Muito obrigado pela sua sintonia, tá? Tá. Um abraço, nossa amiga Jéssica, lá da Rua Arsino Saraiva. Temos ouvinte na linha aí. Vamos ver quem está na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Eu, Luciano Silva. Quem fala? Nado da Rua José da Cruz Gouveia. Nado? É. Da Rua José da Cruz Gouveia. Isso. Diga aí, Nado. Dá pra o senhor botar uma música aí pra mim? Pode pedir. Pode ser qualquer um aí, não foi passado ainda. Certo. O que mais? Que mais? É isso mesmo, só pra curtir. Um abraço, nosso amigo Nado, lá na Rua José da Cruz Gouveia, curtindo com a gente aí, um abraço pra você, meu. Muito obrigado pela sua sintonia, pelo carinho aí, essa audiência que vocês sempre estão nos dando todo sábado aqui, não só na homenagem ao artista, mas também no programa Amado Batista. Vamos ouvir Meu Apelo. Canta, Léo Magalhães. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Já pichei nos muros da sua rua. Telefone pra você me ligar. Endereço lá no seu e-mail. Internet é só acessar. O seu nome nos vidros dos carros. O seu rosto lá no outdoor. Pra que veja e sinta o meu apelo. Tô carente, tô triste, estou só. Avião, sobrevoar a sua cidade e gritar para você me ouvir que eu te amo de mais liberdade, liberdade. Luiz Neto Silva. Fiz promessas pra você voltar. Pintei as vitrines das avenidas. Não me canso de buscar você. Nem que eu tenha que mudar minha vida. O seu nome nos vidros dos carros. O seu rosto lá no outdoor. Pra que veja e sinta o meu apelo. Tô carente, tô triste, estou só. Avião, sobrevoar a sua cidade e gritar para você me ouvir que eu te amo, mas liberdade e do alto vou de avião. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Fico na espera pra ver se você vem. Homenagem ao artista com ele, Léo Magalhães, 17 horas e 38 minutos. Vamos atender mais pedidos aqui. A pedido aqui da nossa amiga Jéssica. Ela reside lá na rua Alcino Saraiva e pede 24 horas no ar. É... ela também oferece para a Deisiane, né, que está curtindo com a gente. Um abraço. Nossa amiga Jéssica, também o nosso amigo Dado, Nado, lá na rua Zé da Cruz Gouveia, curtindo com a gente. Um abraço, nosso amigo Nado. Também pede uma música que não foi tocada, a gente vai tocar 24 horas. Vamos ouvir, homenagem ao artista com ele, Léo Magalhães. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Em casa ou no trabalho, no comércio, bregablog.com. Acesse. Quatro horas pensando em você. 24 horas. 24 horas por dia pensando em te encontrar. O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar. Você, fico rolando na cama até ver o dia amanhecer. O carro, o trânsito, indo pro trabalho. No rádio começa a nossa canção. Será que isso é obra do acaso, meu Deus? Só pode ser provocação. Quero ver vocês! 24 horas pensando em você. 24 horas horas, um dia pensando em te encontrar. O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar. 3, 4, 5 da tarde, encontro os amigos pra um refeão. Até nessa hora eu confesso, meu Deus, bate em minha saudade. Em casa, à noite, começa a novela. Um beijo me faz pensar em você. Então vou pra cama e começo de novo. Mais um dia eu deixo amanhecer. Quero ouvir vocês! 24 horas pensando em você. 24 horas. Eu quero tanto te amar. Só vocês. 24 horas. Musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Pregablog.com, 3 anos de sucesso. Eu choro de saudade dela, e daí? Eu tô apagando. Tô me acabando na cachaça, ando derrubando a praça. Eu tiro o pé do chão e choro de saudade. Eu tô pagando pau pra ela, e daí? E o coração tá de joelhos, não venha me dar conselhos que eu não vou ouvir. Essa mulher foi bandida demais. Que ela me fez não se faz. Mas por favor não fale dela, que eu brigo. Beba comigo se você quiser, mas não toque no nome dessa mulher. Eu sou apaixonado por ela, meu amigo. Já tentei deixar essa mulher, mas não consigo. Eu choro de saudade dela, e daí? Eu tô pagando pau pra ela, e daí? Tô me acabando na cachaça, ando derrubando a praça. 17:44, homenagem ao artista com ele, Léo Magalhães. Deixa eu ver aqui, tem mais pedidos musicais. O programa está corrido. Quem está pedindo agora é a nossa amiga Laura, lá da Rua Antônio, Pessoa Guedes, está curtindo com a gente. Ela pede a música Coração Ferido. Homenagem ao artista com ele, Léo Magalhães. Música embala muitos momentos de nossas vidas. Se você procura aquela canção que embalou seu romance ou sua infância, conheça o bregablog.com. Há 3 anos divulgando a música romântica. Lá você encontra discografias, vídeos, entrevistas e web rádio. Tudo grátis, especialmente para você, nosso leitor. E disponível 24 horas por dia. Acesse www.bregablog.com. A casa da música brega. Brega é chique. Especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Meu sorriso vai embora, tentando encontrar o céu. especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Eu choro de saudade dela, e daí eu tô pagando. Tô me acabando na cachaça, ando derrubando a praça. Eu tiro o pé do chão, eu choro de saudade dela, e daí eu tô pagando pau pra ela, e daí meu coração tá de joelhos. Não venha me dar conselhos que eu não vou ouvir. Demais, as coisas que ela me fez não se faz. Mas por favor não fale dela, que eu brigo. Beba comigo se você quiser, mas não toque no nome dessa mulher. Eu sou apaixonado por ela, meu amigo. Homenagem ao artista com ele, Léo Magalhães, escolhido merecidamente ao público, aos nossos leitores do bregablog.com. Olha, em março de 2009, Léo lançou o sexto CD e o segundo DVD da carreira, e desta vez gravado nas cidades da música sertaneja, em Goiânia, produzido pelo grande maestro Pinóquio. DVD este que foi responsável pelo início de sua nova turnê, retomando de vez a carreira do cantor sertanejo. O repertório com sua cara romântica, na condição de único e verdadeiro na relação com o povo, Léo apresenta no Brasil várias canções que emplacaram e tocaram simultaneamente em todas as rádios. Destaque especial para 1º de abril, O Fora, O Cara Errado, Rafaela. Uma canção que Léo fez para sua musa inspiradora, a sua mulher, que tem o nome que dá o título à canção. Em 2010, com a estrutura surpreendente e produção musical assinada pelo maestro Pinóquio, Léo Magalhães realizou mais um grande marco em sua carreira. Gravou o seu terceiro DVD em Goiânia, com a participação do ídolo Amado Batista. Léo assina contrato com a Som Livre em 2011, ganhou o troféu Melhores do Ano do programa do Faustão e lançou o disco Nosso Casamento, que contou com vários sucessos. Em 2013, Léo acaba de lançar seu novo disco, Aí Que o Homem Chora, que também promete ser um grande sucesso. E como é um grande sucesso, né? Fala nisso, quem tá pedindo aqui é o nosso amigo Oscar Bezerra, né? O nosso amigo Oscar Bezerra tá curtindo com a gente. Um abraço aí, nosso amigo Oscar, lá na rua Antenor Navarro. Um abraço aí, nosso amigo Oscar. Ele tá pedindo aí Amado Batista com Léo Magalhães, né? Léo Magalhães aí cantando a música do Amado, a música Cuida de Mim. Vamos aproveitar, vamos botar aqui um pedacinho aqui ao vivo, né? Que foi um programa que aconteceu na Rede Globo, Encontros com Fátima Bernardes, onde estava Léo Magalhães, Amado Batista e outros cantores da época. Vamos acompanhar aqui um pedacinho. Muito fã do Amado, a gente se encontrou agora, conversamos um pouco, isso, viu? A gente se encontra por aí. O Léo também é muito fã do Amado, que eu sei, muito, né? Eu não sou, conheço além tudo. De fã, sou apaixonado, eu sei todas as músicas conheço do Amado. Tudo. Então, que eu já tava cantando todas as músicas do repertório. Todo mundo gosta do Amado. A gente tava no camarim ali agora, eu falei, agora eu vou cantar uma música que nem você mais lembra dela. Será que vocês não vão cantar uma música agora, pra gente, os dois juntos? Eu sou fã do Amado Batista. Olha que legal. Ele é maravilhoso. Cuida de mim, Amado, você cuida dele. É. Vai lá. Mineiro lá, vai mineiro lá. De lá. Bora. Vai. Cuida de mim, preciso de alguém que cuida de mim. Estou cansado de viver assim, estou só, muito só, tão só. Vem que preciso, você bem perto, é o que preciso, dá seu calor e o seu sorriso, seu amor, doce amor. Solidão traz o tédio especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Apaixonado, eu canto, eu bebo, choro. Então, amigos ouvintes da nossa 98, homenagem ao artista, vai chegando mais um final, agradecendo a todos vocês por esse carinho, pela participação de todos, né? Queria mesmo. Eu agradeço por essa audiência, né? De vocês estar sempre conosco aqui e curtindo tudo que é de bom, tudo que é ideal para que possamos, né, desfrutar da música boa, da música popular brasileira. A música que faz a diferença, aquela que deixa um sentimento no ar, né? As pessoas passam por várias fases da vida e às vezes encontram na música popular, uma música no estilo popular, assim cantada igual o Léo Magalhães, né, o momento de poder refletir, poder navegar no tempo ou também recordar boas recordações. E como falou a biografia, em 2013, Léo acaba de lançar o seu novo disco, Aí Que o Homem Chora. Vou deixar aqui a última, é essa aí, é a música que está estourada do Léo Magalhães. Valeu, Léo, muito sucesso, muita música boa, você merece, garoto, você é o cantor do povo. Valeu, essa foi a homenagem ao artista com ele, Léo Magalhães. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Na mesa é bom, com elas viro a madrugada. Uma loira quente põe fogo na gente e o que refresca é uma gelada. Uma loira quente põe fogo na gente e o que refresca é uma gelada. Tô indo agora. Aceite de amor. Tem loura pro nosso prazer, tem loura pra gente beber. As duas na mesa é bom, com elas viro a madrugada. Uma loira quente põe fogo na gente e o que refresca é uma gelada. Uma loira quente põe fogo na gente e o que refresca é uma gelada. Tô indo agora pro bar, tem uma loura me chamando. Tô indo agora pro bar, tem uma loura me esperando. Tô indo agora pro bar, tem uma loura me chamando. Tô indo agora pro bar, tem uma loura me esperando. Tô indo agora pro bar.